Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meu querido. Como é que tá esse frio aí? Bastante. Você tá com gripe? Poxa, eu tenho me cuidado assim, mas tô meio apavorado só porque 3 minutos antes de me ligar, eu espirrei umas 4 vezes. Para, qualquer coisa, cara, para. Qualquer coisa aí, sei lá, me coloca a música em cima, alguma coisa assim. Porque eu até tô até me sentindo ok agora, mas hoje tarde me espirrei direto e, como eu te falei, logo antes de se ligarem, espirrei direto. Mas acho que vai dar tudo certo. Se Deus quiser e a gente na rádio, se vocês me ajudarem também. Vamos nessa que é bom a beça. Seu convidado já está na linha. Sensacional. Gente, olha, a gente vai conversar hoje com o grande Daniel Lopes, tá? O nome pode parecer assim, não parece um nome comum, mas vamos só começar pela grafia, tá? O Daniel dele é D de Davi, A de Antônio, N de nada, Y de Neil, por exemplo, A de Antônio, E de Eduardo, L de Luiz. É Daniel, o nome dele é bem estiloso, Daniel Lopes, tá? Com S, obviamente, no final. Ele é paulista, ele é designer, artista plástico, ilustrador, animador em 2D e 3D, ou seja, em 2 dimensões e terceira dimensão, em 3 dimensões. Ele começou ilustrando peças publicitárias na década de 90, já coordenou projetos para empresas do porte de Natura, Rexona, Samsung, Federal Express, e para editoras como a Editora Moderna, a Editora IBEP e a Editora Abril. Entre outras coisas que a gente vai falar aqui, né, tem uma carreira, apesar de não ter começado há tanto tempo assim, ele tem muita coisa que ele fez na carreira, mas a gente também vai estar usando meio assim como carro-chefe nessa entrevista, perdão, dei uma tossida, o projeto dele, que um projeto maravilhoso chamado 8Pi, ou 8PI ou 8Pi mesmo, de Tupi-Guarani. Basicamente são aventuras, uma graphic novel, ou seja, uma história em quadrinhos para o público jovem e adulto, ou jovem adulto. São histórias protagonizadas por personagens cheios de misticismo, poderes sobre-humanos e muita coragem. Personagens completamente brasileiros. Por que o nome 8Pi? Porque tudo isso é inspirado, esse projeto é tudo inspirado na mitologia e no folclore dos nossos indígenas, ou seja, da cultura Tupi-Guarani. Então, imagine assim, o pessoal que está acostumado com super-heróis, estrangeiros e tudo mais, e com, sei lá, Terra de Odin, com mega-raios sendo desferidos por personagens que parecem tão longínquos, pois imagine agora uma história de aventura sem deixar a peteca cair, mas tudo com índios tupis-guaranis, né? Que apesar da gente obviamente crescer ouvindo falar, ainda para muita gente, como eu, imagino que para muita gente escutando o programa, que mora em áreas mais urbanas, parece uma coisa tão distante, né? Acho que periga a gente crescer até ouvindo falar mais de Apache e de tribos indígenas da América do Norte, do que realmente tribos nossas. Ainda mais história em quadrinho, não é nada. História em quadrinho com eles como protagonistas não é nada comum. Então, estou embromando demais para variar e vou tentar aqui, então, parar de encher o saco e realmente apresentar para o pessoal aí nos escutando o nosso convidado Daniel Lopes. Tudo bem, querido? Tudo bem, Marco. Tudo bem, querido. Um prazer falar contigo, tá? Pô, o prazer é meu. Querido, assim, vamos tentar começar por bem, por partes, assim. Eu sei que você começou na carreira de quadrinista na década de 90, em Santa Bárbara do Oeste, né? Para o pessoal que não conhece, é uma cidade de uns 190 mil habitantes, localizada a uns 140 quilômetros de São Paulo, da capital. Mas vamos tentar voltar. Eu sempre falo pro entrevistados que eu tento buscar meio a gênese, né? Como é que foi a semente ali que fez a pessoa se tornar o que ela é, quando está sendo entrevistada, né? Ou seja, o talento que ela é. Então vamos tentar assim, não sou psiquiatra nem perto disso, mas vamos falar um pouquinho da tua infância, como é que era o Daniel Lopes criança? Ah, Não sei se você quer entender o que me deu essa vocação de chegar Isso, ali nos quadrinhos. Isso. Imagino que seja um dom, mas me fala um pouquinho de coisas que tu gostava, do tipo de criança que tu eras, e também depende até da família, se a tua família era muito... se a tua família, sei lá, tem vários irmãos? Não, eu tinha um irmão e meu irmão já faleceu, também ele era diretor de arte, então acho que minha família teve muito contato com a arte, assim, em geral. Fala disso um pouco, pode ser, querido? Aham. E assim, desde moleque você cresce, eu lia gibi pra caramba, minha tia me dava muito quadrinho quando era moleque. Que legal. E aí você acaba desenhando, eu assistia desenho na TV, ficava copiando quando era moleque, aí você acaba virando desenhista da escola, entendeu? Que legal, que legal. Eu achei que é meio um caminho natural, molecada vem te pedir coisa pra fazer, aí você acaba virando, sem querer, você vira assim, o desenhista da escola, entendeu? Sim. Todo mundo, nas tarefas escolares, o pessoal fica te chamando pra completar os desenhos deles ou pra fazer desenhos, né? E aí você acaba indo pra isso, né? Não tem jeito, cara. É muito louco. O pessoal te empurra, entendeu? Ah, e diz a coisa, não precisa ser especificamente o primeiro desenho que lembras, assim, de ter te influenciado, mas cita alguns, assim, que lembras, assim, que tu literalmente paraste pra desenhar e tentar emular, tentar copiar o traço que tu vias na animação. O primeiro chibi que eu roubei dinheiro da minha mãe pra comprar foi Rodou Homem-Aranha. Que legal. Minha mãe achou o gibi e ela rasgou depois, porque eu tava roubando o dinheiro dela. Eu tomei um mau cacete por causa disso. Mas assim, o engraçado é que eu comprei de novo esse gibi, cara. Depois de um tempo, vim. É, eu. Putz, tipo, sabe a moeda do Tio Patinhas, cara? Número 1. Eu fui atrás, assim, tipo, foi meio nostálgico pra mim, cara. Que legal, cara. É o Almanac Marvel, acho que número 12, é um que tem o Homem-Aranha da RGE, Editora Rio Gráfico Editora, nem existe mais, cara. E ela, putz, acho que de 78, assim, eu sou velho, cara. Só pra lembrar, querida, fico meio triste. Mas me fala assim, e de desenhos passando na TV, assim, que lembras que realmente paravas pra ver e tentavas copiar. Porque, né, obviamente tá falando uma era antes até de videocassete, né? Sim. Então, obviamente, tu tinha que ficar esperando a reprise, daqui a pouco pra poder imitar. Pô, desenhava a Princesa e o Cavaleiro, lembra da Safire? Claro, claro. Princesa Safire, mano, o Simba, cara, eu assisti Speed Racer, cara. Claro, claro. Passava isso, mangá, engraçado, a gente tem uma puta influência de mangá brasileiro, acho que no mesmo pegada de quadrinho. Não, pois é, muita gente não sabe que, né, quando o pessoal normalmente pensa em mangá, não, muita gente não conecta com o Speed Racer, né, que... Speed Racer é antigaço, é um mangá engraçado. Minha intro pra, eu não sou muito chegado em mangá, mas a minha intro pra esse universo foi Speed Racer, depois que eu comecei a conectar, olha o tamanho dos olhões, dos olhos dos personagens, claro, é mangá, eu achava que era americano, né? É, meu, mas, pô, você sabe que foi proibido nos Estados Unidos, né, Speed Racer? Porque teve um episódio que foi proibido, que parecia tinha uma parte que aparecia e o carro começava a dar tiro e matava as pessoas. Olha, o que eu me lembro que já na abertura do Speed Racer já tem acidente de carro. Na abertura, com o carro voando, explosão, saindo. E, obviamente, imagino que eles devem ter ficado preocupados com o pessoal se identificando com o Speed Racer, que parece um adolescente, quase sem idade pra dirigir, né, pra pilotar. Sim, sabe, cara, eu vi esses dias aqui na internet, eu não sei se é fake news, né? Mas diz que o criador do Speed Racer, ele criou, né, que era Speed Racer era anos 60, né? Depois de ver um filme do Elvis, parece que... Eu não sei, eu vi jogado isso daí e não fui atrás da informação. Não, mas achei... o Elvis fez filme com motivo de corrida também, mas não sei te dizer se teve link com isso, né? É, com isso, é. Mas eu vi assim, o cara... Um cara postou lá e falou que foi inspirado num filme de corrida do Elvis, né? Poxa, eu nunca tinha feito esse link, né? Eu sou da época, obviamente, que muita gente estava escutando e deve estar pensando até nisso, e até tendo, não querendo reconhecer, mas tendo que reconhecer, que né, na sessão da tarde, né? Pô, e, sessão da tarde passava o filme do Elvis pra direto, cara, era Elvis, Terence Hill, Bud Spencer, né? A dupla Trinity, direto, Nossa. Direto. Querido, me diz uma coisa, Me fala um pouquinho, então, tinha pessoa que trabalhava com direção de arte para publicidade na tua família, é isso? Ah, meu irmão era diretor de arte, né? Mas a gente fazia, a gente chegou a fazer quadrinhos junto quando era moleque. Você acabava fazendo bastante coisa ligada à arte, né? A gente morava numa cidade... Porque tu desenvolveste histórias em quadrinhos já em 91, correto? É, mas assim... A primeira coisa que desenvolveu de história em quadrinhos? Mas, cara, é engraçado. Você pega a molecada hoje, a molecada tem um puta... A molecada hoje chega numa escola e começa a estudar... Tem tudo já. Uhum. Naquela época, não. A gente tinha que ir atrás, entendeu? Claro. Estudar na... Não tinha escola de arte antigamente. Claro, claro. Uhum. Então, você ia atrás. Hoje eu pego, por exemplo, esses dias eu comprei um curso do Drew Struzan aqui, que ele O Drew, para o pessoal que não está reconhecendo, é um dos maiores criadores de posters, designers de posters nos Estados Unidos. Né? O poster, por exemplo, original do Caçadores da Arca Perdida é do Drew. Goonies também, o Spielberg é mega fã dele. Desculpa, sim, o George Lucas falou que ele é o ilustrador, o maior ilustrador desde os anos 30, né, que vale a pena colecionar, né? Pô, o George Lucas falar um negócio desse é brincadeira, né? É brincadeira. E aí, cara, você tem essa... Aí eu assisto o Drew Struzan desenhando e você fala, meu, é que nesse... Eu fiquei vidrado do começo ao fim, ele mostrando como fazia tudo aquilo. É um... Quem produziu isso foi até o Guillermo del Toro. Ah, o Guillermo del Toro, o cineasta. Ah, porque o Guillermo del Toro falou que na época de faculdade dele... Uhum. É, você seria um... Diz que tinha uma piada que você... O diretor dos dois primeiros Hellboy, pro pessoal que não tá conectando com o nome, desculpa. Isso mesmo, uhum. E ele falou que na época de faculdade você tinha uma piada que você só seria um cineasta de sucesso se o Drew Struzan ilustrasse fizesse o pôster do filme. E aí ele, quando ele fez o Hellboy, ele foi atrás do... Tanto assim que essa aula é um pôster, é o Drew Struzan pintando um pôster do Hellboy. Que legal, que legal. Mano, é sensacional, assim, pô, e aí? Eu vou ter que ir atrás disso, eu não vi, é um documentário todo É um documentário dele, é do Guillermo del Toro, tem o... Que legal. Aquele que fez o primeiro, o Frank Darabont, eu acho. Sim, roteirista e também dirigiu o Shawshank Redemption, aquele, o sonho de liberdade, uhum. Fez a primeira temporada de Walking Dead, que é a melhor até. Uhum. É dele também. E ele, mano, esse cara, ele tem vários depoimentos de cineastas, assim, né? Sim, que adoravam o trabalho dele. O Drew Struzan, então você acaba valorizando o negócio, assim, que, pô, você, assim... Você faz eu coleciono, eu monto, assim, eu vou colecionando partes da minha vida que eu perdi, entendeu? E essas partes estão em objetos, entendeu? Tipo, claro. É muito louco, cara, te dá uma nostalgia. Eu me lembro, por exemplo, pegando recuperação do colégio e meu pai rasgou na minha frente, Deus o tem, mas ele rasgou na minha frente um álbum de figurinhas que eu tinha do Guerra nas Estrelas. Nossa! E eu me lembro que demorou um ano pra eu perdoá-lo. Não foi do Guerra nas Estrelas, desculpa, foi, sabe de quem? Do Superman the Movie, obviamente do filme né, do Richard Donner com o Christopher Reeve. Nossa! Cara, eu falo pra minha mãe, tem um amigo meu que vendeu o Capitão América, número 1 da editora Abril, acho que ele vendeu 800 pau no mercado livre. Uh-huh. Eu falei pra minha mãe, você tem noção do tanto que você rasgou? Entendeu? Tanto de dinheiro você jogou fora, cara. Certamente. A gente tem que se vingar de alguma forma desses momentos, né? A única coisa que a gente pode pensar é se viu só por esfregar na cara, né? Olha só o que acontece. E me diz uma coisa, Daniel. Assim, antes a gente, eu quero obviamente falar obviamente do teu trabalho, do uhum. Pi, mas eu queria também saber que seguinte, tem uma banda que o João aqui... da rádio, né, o João Alckmin, que a gente gosta muito, já conversamos várias vezes sobre isso, sobre Amy Winehouse, e eu sei que tem um desenho, um retrato que fizeste dela, né, que foi exposto numa mostra Amy a Mil Traços, e acabou sendo até, acho que, o segundo mais votado da exposição no shopping Dolce Vita Coruña, lá na Espanha, isso em com 213 votos. Fala um pouquinho da influência que a música e o rock, né? Eu sei que tu é baixista de rockabilly, até depois da entrevista, a gente normalmente depois da entrevista, ou antes, dependendo da disponibilidade do entrevistado, né? Metade do programa a gente desencava canções obscuras dos anos 50, 60, 70, 80 e dos anos 50. Hoje, depois do nosso papo aqui, vai tocar uma canção do cara que supostamente cunhou a expressão rockabilly. Me fala um pouquinho, eu sei que tu é baixista de rockabilly. Sim. Me fala assim da relação de rock and roll, né, da música. A gente falou um pouco dos desenhos animados, de histórias em quadrinhos, mas fala um pouquinho da tua relação de amar a música tão profundamente. Sim. E desenhar e criar. Como é que as duas se misturam ali? Isso aí foi uma exposição que eu fiz, chama Realismo Pop, que foi, eu fiz vários, eu comecei com uma tela pintando o Alan Moore, que era o autor de quadrinho, que ele, ele é um mago, né? Sim. E aí ele tem uma cara muito expressiva, eu comecei a olhar, falei, não, eu vou pintar um quadro. Aí eu peguei, trabalhava numa empresa, ali no Tatuapé, aqui em São Paulo, e eles tinham umas telas ali que eles iam jogar. Que ano que foi isso, querido? Acho que foi 2000, eu sempre pintei, cara, mas eu pintei assim, tipo, pintava um trabalho, aí eu ia lá e pintava, por exemplo, no Cemitério dos Americanos, lá em Santa Bárbara. Sim, sim, sim. Do Fraternidade. Sim, lá sim, tem sim, muito, sim, assim, eu devo muito a rockabilly dessa parte, entendeu? Do pessoal do sul, dos Estados Unidos, que veio. Sim, sim. Eu tem um quadro que eles usam, que eu pintei pra eles, com o Robert Lee, né? Com o Robert Lee, do Confederado, né? Dos Confederados. Eu pintei isso daí, que é um quadro gigante, cara, que tá lá. Eles usam até hoje. O tempo atrás eu fui... E no caso da Amy, que ano que foi isso? E que é muito interessante, né? Ela, na minha opinião, assim, uma das últimas pessoas que usam realmente rock and roll na coisa. Sim, ela tava viva quando eu pintei. Ela tava viva. Viva, porque assim, eu comecei a pintar pra tirar um barato. Eles iam jogar as telas fora e fazia tempo que eu não pintava, assim, né? Aí eu peguei e falei, você vai pra computação gráfica, você mexe com 3D, aí você... Sim. Então você perde, não é que você perde, você para, né? Uhum. Aí eu falei, eu pintei o Alan Moore, aí eu pintei alguns outros quadros, aí eu falei, vou pintar a M, né? Aí eu ficava zoando a molecada, né, assim, eu pegava, pintei ela, aí eu falava assim, essa aqui é a minha namorada, né? E uma vez pintando, como é que foi que acabou... ficando exposto num shopping na Espanha. Eu escaneei e botei na internet. Aí o que aconteceu? Quando a Amy morreu, o André Morelli, que é da Mundo dos Super-Heróis, ele falou assim, o Jal é igual que fazem o HQ Mix, né? Uh-huh. Aqui em São Paulo. Sim, sim. Falou, o Jal tá organizando uma exposição da Amy, manda essa tela pra ele, cara, que, putz, tem tudo a ver, e o seu tá, o pessoal tá muito caricatura, e o seu tá mais realista, né? Claro. Aí eu peguei o JP e mandei pro Jal, entendeu? Aí ele pediu, assim, em alta resolução... O Jal é o Lovetro, né? Lovetro, né? O sobrenome isso, dele, né? Isso, ele mesmo, que ele trabalha, que ele acho que é assessor do Maurício de Souza, né, hoje. Ele que cuida do HQ Mix, já é gente boa, boníssima ele, cara. E daí quer dizer que teve uma votação lá e teu foi o segundo mais votado. Ele me mandou um texto legal, cara, eu até guardei aqui o Jal me mandou um assim, seu foi o segundo mais votado, isso aqui é pra você nunca mais parar de pintar e acreditar na sua arte, porque o pessoal legal, gostou. Cara. Mano, ele foi assim, mó gente boa, assim, cara, foi meio inspirador, assim, cara. Sensacional. E me diz uma coisinha, pulando um pouquinho, tá? Aqui também a gente gosta muito, obviamente, de seriados clássicos e tudo mais, e eu sei, e séries clássicas, programas clássicos, eu não gosto da palavra antigo, porque, né, para muitas pessoas, 5 anos de idade, a coisa já é antiga. Mas eu sei que tu chegaste também a conhecer o Aires Campos, que foi o ator que viveu o Capitão 7. Né? Só completando aqui pro pessoal, né? Obviamente foi tipo assim, o primeiro... Dá pra dizer super-herói. Que quase é o primeiro herói televisivo brasileiro, daria pra dizer assim, né? E daí até criaste uma história baseada nas aventuras do dele, né, do, baseado no personagem, em 2006. Fala um pouquinho disso, daí a gente depois... Cara, eu tenho uma história muito legal com o seu Aires, cara. Porque ele era uma figuraça. Eu queria fazer uma história do Capitão 7. Eu falei, meu, esse herói é muito legal. E eu lembrava quando era moleque que eu via, né? Mas não conhecia direito. Aí, uma gente... Não, que nem eu, assim, eu cresci ouvindo falar dele. Mas, né, não tinha em videocassete, não tinha nada, quer dizer... Queimou então... tudo, né, no incêndio da Record. Sim. Só tem, tipo, umas fotos, assim... Fotos, mas eu tenho... Cara, esse Pans, eu tenho o hino digitalizado aqui, que eu digitalizei o hino do Capitão 7, que era a abertura. Que legal. E aí, fala como é que foi tu conhecê-lo e daí criar uma história em quadrinhos pra ele. Então, aí que aconteceu, eu fui lá no... Eu comecei a caçar, né? Eu falei, não... Aí eu fui na Comics lá do Jorge, aqui, não sei se você conhece aqui, né? Não. Aí é uma loja de quadrinho antigaça aqui de São Paulo, que é meio referência, assim, né? Não, eu sei de nome, mas nunca foi, Ah, não, é legal. Aí que aconteceu? Nisso eu tô lá, aí ele falou, vou te dar um nome de um jornalista que é o Torelli. Aí eu liguei pro Torelli, ele tinha feito... Tá falando do Eduardo Torelli? É um que fez o livro do... Do Bond e tudo do mais. Do James Bond. Sim, o Torelli, mesmo. Meu amigão. Fala. Eduardo Torelli. Eu fui atrás disso, falei, ei, Torelli, né? A gente, porque eu vi e mexe, eu trombava o Torelli lá na Comics, né? Aí eu peguei e falei, aí, meu, pô, você... Aí ele falou, não, eu entrevistei ele, tá aqui o telefone. Aí eu consegui ligar. E ele morava ali em Santo Amaro. Aí eu fui, apresentei, eu fiz uma história em quadrinho. Eu queria fazer com computação gráfica, que na época ninguém fazia, né? Eu não desenhei, eu modelei os personagens, assim... Estamos falando, tipo, em 2005 isso, né? Porque foi lançado em 2006 essa história em quadrinhos, né? Isso, essa daí foi... Eu lancei e fiz uma pra Lilica Ripilica depois disso daí. Tá. E na história... Aí o que aconteceu? Eu fiz essa história, tentei vender, tentei pegar patrocínio, porque você tem que fazer um negócio pra girar uma grana, entendeu? Girar claro. uma publicidade. Claro. Acabou assim... Eu tava numa correria... E aí o que aconteceu? Passou um tempo e o seu Aires faleceu e a gente não conseguiu dar andamento, mas eu tinha desenhado as páginas e tinha feito ou fechado uma história. Aí eu botei na internet e quem gostou disso foi aquela revista Mundo dos Super-Heróis, a número 1, saiu na número 1 isso daí, essa história. Eles fizeram uma matéria. E depois, assim, com o Capitão 7, né? Eu falei, pô, fiquei mó contente, assim. O Manuel de Souza, né, que era o editor na época, acho que ele não é mais hoje. Eu sei que ele era editor na época, pelo menos. Isso. E aí ele ficou... Bem, no fim, o Manuel tinha um monte também de conhecido. Assim, é muito louco, cara. Você conhece uma pessoa e a pessoa tem um monte de conhecido em comum com você, não, né? Eu me lembro, por exemplo, quando os Trapalhões... brigaram, né, Renato Aragão para um lado e o Dedé Mussum Zacarias para o outro, o filme que os três, que o Dedé Mussum Zacarias mudaram a produtora de Musa, o filme que eles fizeram, que era Atrapalhando a SWAT, eu não podia até usar o nome dos Trapalhões, conta com o Aires Campos. Ah, é? É, no elenco, então eles estavam com um pouco... não tinha muito dinheiro, assim como um projeto, né, paralelo do Renato Aragão, e fizeram um filme assim que eu adoro, Atrapalhando a SWAT, e tem todas essas pegadas, assim, bem assim, nostálgicas. É um filme até, lembra até meio que uma chanchada da Atlântida, como se fosse os Trapalhões tivesse feito uma chanchada na Atlântida. É muito bacana, assim. Porra, que sensacional. Acho que foi o último trabalho que ele fez, assim, assim, aberto, né, assim, isso já é nos anos 80, mas ele não fazia mais TV há anos, né, quando conheceu. Olha, o filme que eu vi com ele foi com o Mazzaropi. Sim. Isso bem antes. Horas com o Mazzaropi, assim. Sim. Mas olha só, vamos então agora pro que seria o carro-chefe da entrevista mesmo, né, a gente tá falando de tanta coisa interessante para conversar, mas eu queria saber do teu projeto, fala aí que tu está lançando, conta aí pra gente o que é o 8P. O 8P é o seguinte, eu fiz muita ilustração de mitologia pra revista Mundo Estranho, Interessante, que na realidade o Mundo Estranho era uma pegada teen da Super Interessante. Seria uma filial teen da... Sim, era inclusive a mesma equipe que fazia. Enfim, aí que aconteceu. Eu fiz várias coisas sobre deuses gregos, deuses indígenas, deuses, não, deuses gregos, deuses egípcios, deuses, toda a mitologia. E não, chegou não, nessa... teve também um que tu fizeste, não teve, sobre os astecas? Acho que teve, não teve? Tem, assim, teve um especial, que eu desenhei muita coisa, e geralmente sempre que as pessoas precisavam de deuses, eles me ligavam, né? Ah. Sei lá. Eu falava, mano, eu quero desenhar super-herói, pô. Aí o pessoal toda hora que era mitologia me chamava. Aí o que aconteceu? Teve uma que foi a de deuses indígenas. Se você entrar no Google agora, digitar deuses indígenas e botar no Images, as primeiras imagens que aparecem, pelo menos aqui pra mim, são imagens minhas que eu fiz pra Super Interessante. Pra Super Interessante, ok, ok. Aliás, para o mundo estranho. Tá, então eu tô sacando para onde está indo. Ou seja, tu queria fazer super-herói e te davam mitologia. O interessante, né, eu já tentei dar um micro gostinho no início, é que o 8P, na verdade, é uma junção das duas coisas. Né, para quem gosta dos dois mundos, ou até para quem, sei lá, só quer conhecer um pouco de mitologia. Fala um pouquinho, então, disso. Como é que foi, Neito? Eu comecei a estudar, entendeu? Eu comecei atrás, comecei a ver, por exemplo, tem histórias sensacionais de indígenas, assim, da mitologia tupi-guarani. Sim, que sim. Tem muita, tem um cara que eu acabei indo atrás dele, que eu conheci, assim, eu conheci na Feirinha do Bixiga. Eu tava passando na Feirinha do Bixiga e eu vi um livro de um cara que se chamava William Aureli. Esse cara, ele foi um tipo um explorador também, estilo a lá Vila Lobos. Vila Lobos, não, nossa, eu tô confundindo. Vila Lobos, os irmãos que foram pro... Caramba, cara. É, eu agora, obviamente, que tu colocou um holofote na minha cabeça, eu esqueci, mas os irmãos Vilas Boas. Os irmãos Vilas Boas, isso, exatamente. Isso. E esse cara, eu comprei uns livros dele, comecei a ler, assim, falei, nossa... Tem muita coisa boa aqui, histórias de índios, entendeu? Histórias de indígenas. Falei, nossa, cara... Não, lance assim, uma cultura com tudo aquilo que a gente tá acostumado a ver com lances super-heróis, né? Com superpoderes e... Sim, assim, mas tem umas coisas que é interessante, por exemplo, o Tupã. Uh-huh. Assim, quem... Esse negócio por Jaci, por exemplo, que é a deusa da lua. Na realidade não é uma deusa, é um deus. Quem colocou Jaci? Jaci é mulher porque é a lua, a noite. Quem fez isso foram os jesuítas, entendeu? Ah, já adaptando. Então, eles tipo, adaptaram... vocês uma pegada quase Irmãos Grimm quando o Disney botou a mão, tipo assim, né? Sim, exatamente. Por exemplo, tem umas coisas meio... Por Tupã, por exemplo, não é um ser. Tupã é o trovão, entendeu? Mas os jesuítas precisavam de um deus pai. Pra dar nome aos bois, entendeu? Então é muito louco, assim, eu comecei a dar uma estudada e falei, putz, tem coisa aí, só que aquele lance, se você escreve, você faz história, você começa a escrever, sei lá, naturalmente, entendeu? Tá, mas me diz uma coisa, uma coisa que eu gostaria de saber muito, assim, sobre o projeto 8P é o seguinte, sobre a história em quadrinhos, né, sobre a graphic novel que tu fizeste, é o seguinte, quanto dali, obviamente, usaste como base, então, essa mitologia, porque tem personagens urbanos também, modernos ali, né, fala um pouquinho, o que a pessoa, por exemplo, indo atrás disso, o que ela vai se deparar ao folhear as páginas? Então, a história começa, na realidade, com uma tribo sendo dizimada no Vale do Anhangabaú. Aham, aham. Uma tribo que chamava Kobanipak, que ela... assim, essa história, assim, eu baseei em várias histórias de outras tribos. Eu acabei criando uma com fundo de fantasia, que ela nunca foi... Essa tribo, ela nunca foi derrotada. Nunca foi derrotada, até que... Só que aí, o que acontecia? Eles precisavam fazer uma estrada, precisavam fazer o viaduto do chá. Sim, sim. E por que que essa tribo não era derrotada? Porque por causa da influência mística que elas tinham. Daí tu, obviamente, pesquisaste a fundo folclore. Sim. Né? As lendas. Exemplo, uh-huh. Quando alguém tentava... Isso aí tá na história, assim, eu acho que não tá tão explícito assim na história. Mas assim, quando alguém tentava derrotar essa tribo, começava a acontecer desgraça na família, alguém ficava doente. Ah, uma pegada de maldição, que maldição, legal. Maldição, exatamente, feitiçaria, né? Porque é uma tribo que de repente era protegida pelos deuses, né? Sim. Você sabe sim, aquela, sim. Tem aquela, não sei de quem é aquela frase, que os deuses dos vencidos são os demônios dos vencedores, né? Exatamente, tem tudo a ver com o lance também de corpo fechado e tudo mais, né? Uma blindagem. Sim. E de transferir esse poder para pro bem ou pro mal, né? Só que o que acontece é o seguinte, daquela época, assim, deixa eu ver, 1700, deixa eu dar uma olhada que eu não lembro de cabeça, cara. Naquela época já existia várias, assim, tipo, existiam muitas organizações secretas na Europa, 1824. Naquela época já existiam muitas organizações secretas, vários grupos que estudavam magia, existiam magos, sim. Entendeu? Sim, sim. Na Europa. Uhum. E aí o que acontece? Eles chamam um mago de ninguém sabe de onde ele vem. E esse mago dá um jeito nisso, entendeu? Eles massacram a tribo. Só que assim, tem vários rituais, por exemplo. Tem coisas que eles tomavam, bebidas que eles tomavam, que conseguiam ver portais. Tem histórias de índios que... Tem história de um índio... Aquele lance todo da expansão da mente, né? Sim, coisa que você não vê. Tem uma outra brincadeira que eu uso nessa aí que... Você sabe que quando... Só vou te mostrar uma coisinha. Só eu fico super empolgado ouvindo e eu vejo que tu também tá empolgado falando, mas só, né, só, vamos usar aquela palavra chatinha, só preciso te dizer que é spoiler, tá? Então, sim. Só, obviamente... Não, vou dar spoiler, não. Por fica favor, frio. Por favor. Você sabe que existia... Você sabe que tem um lance que acho que os aztecas, eles não perceberam os espanhóis chegando de navio. Porque você só vê o que você reconhece, entendeu? Então, em outras palavras, não tinham referência do que estava vindo. Sim, eles viam aquilo chegando. Assim, eles não percebiam que as caravelas estavam chegando. Eles viam aquilo lá no horizonte e para eles era, não significava nada. Até que eles chegaram, escravizaram todo mundo, mataram todo mundo, entendeu? Então, dizimaram todo mundo, aham. Então eu comecei a fazer umas brincadeiras com isso, que pode acontecer, de repente a gente tá aqui, de repente pode ter um ET, já vários ETs aqui, cara. Entendeu? Os deuses, achei muito legal essa, assim, nessa história é cheio disso, tem ufologia pra caramba, que os deuses são ETs, entendeu? Sim, sim, mas me diz uma coisa, e são 65 páginas, é isso? Sim. Tá, como é que é a parte de desenho, obviamente, de texto, é tua? Como é que é, me fala como é que foi, fez essa pesquisa gigantesca, quer dizer, tem material, obviamente, para montes de outras histórias. Esse como é que foi para escolher uma só e tornar essa coisa realidade? Né? Eu usei a palavra projeto, mas para o pessoal saber, obviamente, está sendo lançado já. Uhum. Sim, já foi lançado. Eu tive o azar de lançar no meio da pandemia. Eu vou relançar isso daí, entendeu? Sim. Fiz uma divulgação. Mas você está tentando ajudar aqui para tornar o lance um pouco mais conhecido. Fala um pouco como é que foi, então, colocar esse material que é gigantesco e selecionar uma história específica, um fio condutor. Então, assim, sim, só para... Teve uma pessoa que comprou ali na Livraria da Vila, que eu tinha, onde eu fiz o lançamento. Tá, pessoa... E não vamos esquecer também, só mais uma interrupção chata aqui, a gente também depois tem que dizer como é que as pessoas podem encontrar... Sim. O trabalho, tá? Mas fala primeiro da criação, então. Então, teve uma pessoa que comprou, ela falou assim, cara, ele me mandou um feedback aqui por e-mail, ele falou, cara, você fez uma puta pesquisa, você fez todo o beabá aqui, você tá de parabéns, falou pra mim, né? Falei, pô, obrigado, né? É legal você escutar um feedback de uma pessoa que conhece, que gosta, de repente, dessa mitologia. Sim, sim, pro pessoal que estiver escutando, que curte esse tipo de... Tipo assim, o histórico, diríamos assim, dessa mitologia tem, né? Tu segues bem à risca muitas das coisas ali. Claro que tem muita invenção lance da tua cabeça, mas deixar claro, sim, que foi feito um trabalho de pesquisa profundo, né? Sim. Na realidade, assim, eu comecei a caçar, né, pra fazer o projeto, assim. Sim. Falei, pô, como é que eu posso canalizar, como é que eu posso fazer essa história fluir? E aí eu pensei numa protagonista, que é exatamente a menininha. Sim. É uma menininha que ela é boa em matemática, ela se chama Magé, tem porquê. Ela conseguiu escapar de um massacre. E aí o que acontece? Essa menininha, ela é muito boa de cálculo, ela faz cálculo rápido e ela é indígena. Engraçado, a relação de matemática com indígena vem da geometria, porque matemática em si é geometria. O concreto da matemática. A matemática é uma abstração da geometria, né? Uau! E o que acontece? Não, legal tu me falando isso, eu nunca parei para pensar nisso, porque obviamente foi, tirando química, foi a matéria que mais me traumatizou, assim, eu sempre, Sim. né? Você pega, por exemplo, a soma dos catetos, Da hipotenusa. da hipotenusa. Cara, se você fala assim, pô, mas que isso, cara? Se você coloca aquilo, isso concreto, se você coloca na risca, como que é, você entende. É muito fácil isso de entender. Só que do Ah, jeito claro, a dificuldade muitas vezes é literalmente que ele, quando ele está no ramo do abstrato, né? que. Exatamente, por exemplo, a curva Fibonacci. Sabe a curva Fibonacci? Eu não fui apresentado, mas eu faltei essa aula, mas não, A já ouvi curva falar, claro. Fibonacci, cara, é a curva da beleza. Ela, se você coloca como geometria aquilo, é muito fácil você entender. Só que você começa a fazer conta, por exemplo, a conta para ela seria assim: 1 mais 1 igual a 2. Aí você soma o resultado com o último número. Você sempre vai somando o resultado com o último número, que é o último número da soma. E aí você fala, mas cara, qual a utilidade disso? Você não tem utilidade. Só que quando você vê na geometria, você fala, cara, é a curva da beleza. Entendeu? Sensacional, Então sensacional. Tá, é então tem essa abstração. personagem que se traz só e me fala de outros, porque não é só ela, obviamente. Fala de outros dois personagens. Sim, tem um personagem que é o Mago, que ele é da mitologia. Eu fiz assim, você pega, por exemplo, Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Ele tem uma pegada que. Você assistiu a série? Sim, Tem uma parte que ele entra, acho que no final da primeira temporada, que ele entra, que tem um monte de Jesus Cristo, que são todos os Jesus Cristos do mundo. Sim, tipo assim, Jesus Cristo, tipo assim, os profetas de acordo com diferentes culturas. Sim, diferentes culturas. Tem vários Jesus Cristos. E eu fui no approach já do Joseph Campbell. Que o Joseph Entendi. Campbell, ao contrário do que o Neil Gaiman fez, o Joseph Campbell falava que não existe, não são vários. É todos um só, entendeu? Sim, ele unifica todos os deuses num só, né? Sim, ele fala que tanto assim que a história do herói é isso, né? Que todas as histórias são a mesma, a jornada do Exatamente, só herói. contada de formas diferentes, né? A trajetória do Exatamente. herói, no caso, né? E os deuses também. Tá, e me diz uma coisa, querido, e quanto tempo demorou para, assim, da pesquisa, foram anos, né? Foi Tipo assim, um ano só. um Eu acho que ano, eu um ano. sentei, eu comecei a fazer isso sério, aí pesquisei, eu dei uma atrasada no PROAC até, aí eu entreguei atrasado pro pessoal do PROAC, eles ficaram bastante bravos comigo assim, mas o pessoal é bastante gente boa lá, né? E como é que a pessoa pode saber mais sobre esse livro e como ela pode achar essa graphic novel? 8pi, gente, Essa é é um 8 e 8pi um é por PI, tá, gente? sim P eu de Paulo e o de Ivan. 8pi é por causa da piada do matemático, né? Uma piada meio sem graça, mas eu Não, achei sim, mas soa bem, né? 8pi, né? Como se estivesse dando um oi pra. 8pi, inclusive, ela tem na tem uma ironização na tem uma cena que tem essa, que tem a piada assim, que é engraçado, na tem a ver dentro da história, né? Mas fala pra gente como é que a pessoa pode achar. Olha, no momento você pode achar em dois lugares, na Comics e no Mercado Livre. Você digita Mercado 8, Livre. né? O número, pi e o PI, né? 8 e o PI no Mercado Livre e tá à venda lá, né? Tá, e tens um site teu também que resume muitos dos teus trabalhos, no caso de publicitários e tudo mais, correto? Mas meu portfólio, né? Que a Sim. única coisa. Para artista, o que conta é portfólio, né? É muito Tá, e louco. daí como é que a pessoa faz para achar, no caso do teu portfólio? Tem que digitar, botar o teu nome e como é que mais? Ah, Dani, quer dizer, Dani com Y, né? AL Lopes.com. É meu portfólio Tá, exatamente, ó, gente, de novo, tá? O Daniel Lopes, no caso é D de Davi, A de Antônio, N de nada, Y de Yu, por exemplo, A de Antônio, E de Eduardo, L de Luiz, tá? Daniel Lopes com S. Eu tenho .com.br, né? Tem uma editora que eu trabalhei com ela, que ela tem uma editora, ela é baiana. E ela fala assim, ela me chama, não me chama de Daniel, ela chama, ô Daniel, ela fala com sotaque, Daniel, eu quero falar com você. Eu falei, não, pode me chamar de Daniel. Ela fala, não, mas Daniel é muito mais sonoro, é muito mais legal. Uma coisinha só, uma pergunta que pode parecer meio bizarra, não quero parecer pretencioso, mas quanto do músico de rockabilly tem na tua arte? Por exemplo, a gente... porque não, aparentemente não tem nada a ver, né? Não, rockabilly. Sim, mas tem sim. Pois é, me fala como é que, um pouquinho dessa relação, quando tu tá trabalhando, quando é que entra o lado fã e baixista de rockabilly? De rockabilly, assim, a exposição basicamente que eu fiz tem muito de rockabilly, né? Tem Chuck Berry, se bem que Chuck Berry não é considerado rockabilly, assim, sim. Mas tem Chuck Berry, tem muito anos 50, assim, o rock and roll sempre esteve presente, né? O sul dos Estados Unidos. É uma pena porque eu e tu estamos perdendo cabelo, né? Então a gente não pode nem fazer o pompadour, aquele, né? O topete. Não, já tô careca já. Ah, é, tu assumiste, eu ainda não, eu tô brincando. Querido, então assim, ó. Então, gente, Daniel Lopes conversou com a gente. Eu quero te agradecer pelo teu tempo papeando com a gente, tá bom? Ô, meu querido, prazer foi meu. Tá, um grande abraço, muito obrigado pelo teu tempo, querido, tá bom? Um abração, obrigado pela oportunidade de falar do meu trabalho também. Não, querido, uma honra mesmo, fica ligado aí que a gente já vai adentrar aí na pesquisa, na garimpagem sonora, e daí vai ter, normalmente eu tento fazer um link assim com o entrevistado, então na sessão de música, então fica aí ligado que acho que vai ser uma bela surpresa também, um pouquinho de pesquisa musical que a gente fez aqui, tá bom? Falou, Marco. Um abraço, querido. Homem. Até mais, querido. Tchau. Tchau. Ô Marco, é o seguinte, a primeira música eu não ouvi, não gostei, não é minha cara e eu não a levaria pra praia. Só pra dizer, gente, esse aí, a gente tá falando de misticismo, pois baixou durante uma fração de segundos aí o... Baixou o Renzo Mora. O espírito do Renzo Mora e o João tá implicando pra variar com o Renzo Mora, que o João adora aproveitar. Eu ia dizer que o João só pega no pé quando o Renzo Mora tá junto, mas ele também pega quando tá fora, quer dizer, eu acho que ele fica pairando, não, né? Essa música aqui eu não levava pra uma praia, não, e não ouvia, não ouvia pro Lupe. Isso aqui não dava nem a mão, tá? Com a casa, nem pensar. Vamos lá, Rogério. Então vamos ver o que o pessoal acha, então. Vamos gente, lá, começando Rogério. Nos anos 50 aí. Vamos lá. He plays it cool, he plays it hard. Stomp your feet with the guitar on the world rock. Guitar on. Hey, let's rock. Guitar on. We'll rock, rock, rock with the guitar on. Let's rock now, get. Everybody rocks when he starts to play. They clap their hands and swing and sway. Come on along, gather around. He's the coolest cat this side of town. Guitar rock, yeah, that's rock. Guitar rock, we'll rock with the guitar rock. Let's go now. Guitar out. Yeah, that's right. guitar out. Olha, Marco Antônio, mudando de opinião, eu até dava uma namorada. Ah, dava uma namorada na canção? Pois não, gente. Não. Essa canção é de 1956, o nome da canção Guitar Rock, né? Rock de guitarra. E a gente daqui a pouco vai ouvir, essa canção não fez sucesso algum, já ouviu uma que teve um sucesso pequeno. Porque, na verdade, esse cantor, o Bill Flagg, né? Bill, apelido obviamente William, e Flagg com dois Gs. F-L-A-G-G, ele nunca chegou a ter enorme sucesso. Ele é muito cultuado entre os pessoal que é conhecer, assim, conhecer de rock and roll, mas vender mesmo que é bom, nunca. Então, a gente vai ouvir daqui a pouco I'm So Lonely, que antes que o João pergunte, né, tradução, eu já tenho que ir, o cara tem que ser rápido aqui na rádio, né? Então, o João, ele se vira muito bem em inglês, mas ele tem uns lapsos assim quando é conveniente. Então, como ele ia perguntar para mim, Marco, né, a próxima canção, qual é o nome mesmo? Qual é o nome mesmo, Marco Antônio? Isso. Quer dizer, eu tô tão sozinho. Oi, tão mas solitário. Você tem a mim para te amparar. Exatamente. Mas a gente ouviu a Guitar Rock, gente. Então, falar um pouquinho do Bill Flagg, cantor de country music e rockabilly. Dá para dizer que ele foi, segundo registros assim, históricos, não se sabe de alguém que tenha usado o termo rockabilly antes dele. O rockabilly tem a ver, obviamente, com o rock bem na sua forma mais básica, mais primitiva, diríamos assim, mais raiz, né? E por que o nome rockabilly? Porque ele fez um jogo de rock com hillbilly. Hillbilly é uma expressão muitas vezes usada de forma pejorativa, que tem a ver assim, com alguém assim, bem caipira, bem, no caso, jeca, assim. Então, né, a raiz do rock and roll, não adianta a gente querer separar, muita gente que tenta dizer que não tem a ver, mas obviamente tem muito do country music, né, e da country music. Então, basicamente quase que, como dá pra dizer que substituindo o banjo pela guitarra elétrica, tipo assim. Então, ele nasceu numa cidade chamada, num vilarejo chamado Waterville, no estado do Maine. Maine, no Nordeste dos Estados Unidos. Isso, ele já está rindo, que o João já está imaginando. E Waterville, até hoje, é um vilarejo, assim, mas na boa, assim, mal brota planta ali. Pois é, e ele, um cara, desde o início, com talento nato, o que ajudou muito foi que a família, com a Segunda Guerra, ele nasceu, vale dizer que ele está vivo, tem 85 anos, e quando estourou a Segunda Guerra, a família se mudou para Connecticut, por sinal, numa área até daquele estado, das que mais recebeu imigrantes de Portugal em todos os Estados Unidos. E, como eu falei, apesar de cultuado hoje entre o público que realmente entende de rock and roll, ele nunca chegou a fazer grande sucesso, tanto que a partir dos anos 70 ele largou os sonhos de virar um superastro e foi trabalhar com a família, numa empresa da família. O que eu posso dizer também é que ele, essa canção Guitar Rock, aí super rara, uma das raridades que está trazendo, e a outra é só rara, a que a gente vai ouvir daqui a pouco, vamos tocar aí um pouco, João, I'm So Lonely, também de 56. There's a big black train coming on down the line. There's a big black train coming on down the line. There's a big black train coming down the line. I'm hoping and praying it'll make you mine. There's a big black train coming on down the line. Well, I'm so lonely, I'm so blue. I want you only, no one else will do. This big black train coming on down the line. Não sei porque que não fez sucesso, não, porque... Pois é, bem bacana, né? É. Eu sei que o Elvis gostava bastante do trabalho dele, mas... Às vezes, sabe como é que é, né? A gente já comentou aqui, não tem a ver com talento. Ele, quem sou eu pra ficar julgando, mas não era um cara também, assim, dos mais bem apessoados, assim. Então, daqui a pouco também ajudou. E eu sei que ele não rebolava muito. Por favor, gente, não tô falando, criticando de forma alguma o Elvis, porque também era conhecido por um cara, obviamente, que se movimentava muito bem e era boa pinta. Mas, diríamos assim, que não tinha muito, assim, um lado vendável, diríamos assim, o Bill Flagg. Então, esse a gente ouviu um trechinho de I'm So Lonely, né, que o João deve ter esquecido de novo, mas eu vou ajudar aqui, quer dizer, estou muito só. E a gente ouviu na íntegra Guitar Rock, né, o rock da guitarra, ambas de 56. Então, João, vamos passar para os anos 60, por favor? Vamos embora. Eu gostei do nome dessa música que você vai me dizer depois. Viu? Depois eu digo, tá bom. Obrigado. You think I don't care when I leave you alone. My love is like the sea, girl, both stormy and calm. To you I come and go, and you will never know the secret I hide. My sin is my pride. As much as I can, but to satisfy your heart, girl, you have to find another man to love you, and so you will never know the secret I hide. My sin is my pride. Your love you can't hide. I know how you tried. But when you're away, my heart has to say that I'm free. Oh, yeah. So what can I do? There's nothing to say. I only hope that you, girl, have the courage to stay. And let me come and go and pretend you never know. Secret I hide. My sin is my pride. Your love you can't hide. I know how you tried to please me. Oh yeah. But when you're away, my heart has to say that I'm free. Oh yeah. So what can I do? There's nothing to say. But you now have the courage to stay and let me come and go and pretend you never know the secret I hide. My sin is my pride. My sin is my pride, girl. My sin is my pride. Marco Antônio. Pois é, esse grupo aí, o nome é The Astronauts, os astronautas, é um grupo também praticamente desconhecido. Nos Estados Unidos ele teve um sucesso pequeno nos anos 60, mas eles ficaram muito conhecidos no Japão. Então, por que me pareça, então, o nome dessa canção, né, que o João já tinha anunciado que ia perguntar, My Sin is My Pride ou My Sin is Pride, tem dois nomes. Basicamente quer dizer, meu pecado foi ter orgulho. Ou seja, ele não colocou a cauda no meio das pernas, então, e né, não se rebaixou assim, pedindo perdão pelas burradas, e daí ficou nesse grau de frustração aí que a gente ouviu. O The Astronauts é um grupo de uma cidade também que não tem. É um grupo de surf music, mas numa cidade que não tem nada a ver com praia. Né? Boulder, do Colorado. Nossa Senhora. Eles tocavam, né, surf music, pop, rock and roll. O grupo começou em 61. Olha, é a preferida de Stephen King. Toda desgraça que acontece nos livros deles é em Boulder, no Colorado. Eu não sei porque é que ele tem tanto ódio de Boulder. Eu sei que muita coisa não acontece lá. Né? E começou, esse grupo começou em 61, foi até 68. Os integrantes originais, Rich Fifield, Bob Damon, Dennis Lindsay, James Gallagher e John Patterson. Conhecidos, né, como uma das mais importantes bandas de surf music do centro-oeste americano. Né? Eu sei que não, o pessoal deve estar dizendo, mas será que tem outras? Né? Mas tinha também uma também do centro-oeste, que era da Trashman, que fez um certo sucesso. Mas eles são, tipo assim, os pioneiros, diríamos assim, em surf music vindo do centro-oeste. Né? Como eu falei, muito influenciado pelo pioneiro do surf music chamado Dick Dale, e também pelo Henry Mancini, porque tem várias canções deles que são não tem letra, não são cantadas. Dá para dizer até, de certa forma, que o que os prejudicou, de certa forma, foi que o departamento de marketing, quando foi lançá-los, tentou vendê-los como uma espécie de clones dos Beach Boys. E daí, obviamente, muita gente, muitas pessoas ficaram assim com uma má vontade, achando que eles eram imitadores. Mas a gente pode ouvir aí, não tem a ver, na verdade. Mesmo comparando com aquela fase mais, entre aspas, solar dos Beach Boys, né? Aquela fase Surfing USA e tudo mais. Eles também fizeram muito sucesso, como eu falei, fizeram muito sucesso no Japão, esse grupo The Astronauts, e também em Taiwan. Eles podem ser ouvidos na trilha sonora até de um videogame baseado num seriado que fez bastante sucesso no Brasil, chamado estilo Jaspion, aquele seriado de Kozatasco, que é de personagens lutando com monstros, né? Um seriado japonês. O nome do seriado que ele veio na carona, digamos assim, que era o Jaspion, mas o seriado especificamente que conta com os astronautas na trilha sonora é o Kamen Rider, que é de 2013, o videogame. Ou seja, a popularidade, você imagina a popularidade do Japão, de daí quando fizeram um videogame baseado nesse seriado, que foi bastante popular, teve daí, contou com esse grupo americano na trilha sonora. Também tem eles também fizeram parte, aparecem e estão na trilha sonora de um filme chamado Surf Party, que não era daquele grupo da praia, João, não era da turma da praia, não. Foi na verdade feito para competir com o filme do dono da praia, né? Era até estrelado pelo Bob Vinton, né, ídolo teen, e uma atriz muito bonitinha chamada Patty Morrow, ou Patricia Morrow. Como tinha tido sucesso a partir de 1963, aqueles filmes de praia com a Annette Funicelli, com o Frank Avalon, daí em 64 foi feito esse filme Surf Party, que pra, também, né, já que eles estavam vendo que dali podia tirar dinheiro, então produtores americanos fizeram esse filme de praia. E quem é que aparece na trilha sonora, quem é que está na trilha sonora e aparece no filme? O grupo The Astronauts. Então, acho que a gente, vamos tocar um pouquinho. Vamos lá. A canção deles fez sucesso, até 2 minutos e 30 ela vai. Os astronautas. Pois é, e eu dá pra sentir, eu pelo menos nessa canção que a gente ouviu agora, cujo título é Tomorrow's Gonna Be Another Day, ou seja, amanhã será um belo dia, não sei porquê, né, nem nesse caso o João não demonstrou muito interesse, né, João? Não, não sei porquê. Vocês podem notar, o pessoal que tá chegando agora, não, mas não. A letra tem que ter alguma coisa que eu lendo vai parecer alguma coisa meio humilhante. Sim. E depreciativa, autodepreciativa. É, né? Então, eu tenho que... Se a letra for tipo assim, eu não valho nada, aí eu preciso de você, eu rastejo aos seus pés. Exatamente. João, automaticamente precisa da tradução. Mas tá, então, Tomorrow's Gonna Be Another Day, que a gente ouviu agora um trecho, é uma canção, até tinha mandado uma informação meio errada ali, João, mas na verdade ela é de 65, tá? Então, essa canção aí fez um pouco sucesso nos Estados Unidos, pouquinho na Califórnia, né? Mas fez bastante sucesso no Japão. E essa canção aí, como vocês ouviram, é do grupo The Astronauts, e vocês podem até sacar uma influência forte, tem uma pegada ali de Rolling Stones, né? Lembra um pouquinho o Rolling Stones no começo da carreira. Sim. Lembra até um pouquinho o Mick Jagger até cantando. Pois é, eu acho que esse grupo aí é uma pena que ele não seja... No Brasil é praticamente desconhecido, mas eu acho um grupo bem assim que merece ser descoberto ou redescoberto. Querido, vamos para os anos 70, uma dupla que tu gosta um pouquinho. Muito, também. Muito. Essa canção é uma raridade também. By the TV light, stay away from the window, thunder and lightning. And the rain keeps falling down. That's something that hasn't changed. Yeah, there's something inside me. It's quiet when it rains. And at the end of the rainbow, ain't no pot of gold. And the light in the morning hardly ever shows. Exclusiva Showtime. Antônio, e aí, querido, você sabe quem foi o guitarrista? Foi, não me diz que foi o Todd. Todd Rundgren. Uau. Todd Rundgren. Pois é, olha só, gente. O pessoal só e os, de... e os backing vocals também, Todd Rundgren. Agora. Eu sabia, por sinal, eu sabia que ele tinha trabalhado nesse disco, mas uau, não sabia que era guitarra, não. O mano que falasse, Todd Rundgren, gente, né? Um mega músico, né? O pai de coração da Liv Tyler e colaborador informal da rádio direto, manda coisas pra gente. Pô, querido, que legal que citaste isso, porque eu adoro essa canção, eu acho uma crueldade que ela não fez sucesso. A gente tá nos anos 70, né? Essa canção é de 74, o nome é Seventh Scenario. Cenário seria algo na linha de sinopse, não é cenário que a gente chama aqui de cenário, que seria o set de filmagem, né, um cenário físico. Cenário quer dizer assim, uma sinopse, algo que resume uma era ou uma situação. Então, no caso, quem é que estava cantando? Eu falei antes, acho que esse grupo que tu gostava, na verdade, é uma dupla que vale por um grupo, né? Hall & Oates. Né? Aquela dupla maravilhosa, Gary Hall e John Oates, essa canção de 74, desconhecida. Só voltando um pouquinho, querido, quando estávamos nos anos 60, o meu comando do idioma de Toshiro Mifune, ou Toshiro Mifune, é péssimo, então eu pronunciei errado só para estar aqui pensando com meus botões aqui, não, eu tenho que fazer justiça, tenho que dar uma correção. É que eu tinha, a gente falou sobre o grupo The Astronauts, e daí eu citei que eles têm canção na trilha sonora de um videogame do estilo Jaspion, que é o seriado Kamen Rider, tá? E só para dizer, esses seriados japoneses que têm a ver com criaturas normalmente gigantes, né, brigando com algum, lutando com algum herói, é Tokusatsu, ou Tokusatsu, tá? Eu tinha pronunciado errado. Então é esse tipo de gênero, ou seja, Ultraman, Ultra Seven, tudo mais, tudo Tokusatsu, tá? E o Kamen Rider também. Olha, tá aqui, essa música do álbum War Babies, de 74, isso, escrito 74. Por Daryl Hall. Voltando pro, só um pouquinho, João. Agora estamos voltando, gente, para os anos 70 aqui. Fala aí, querido, perdão. Foi um daqueles álbuns que Daryl Hall e John Oates entraram completamente fora da caixa. Eles trouxeram um músico que tocava mais de 40 instrumentos e é mágico na produção. O nome dele, Todd Rundgren. Basta ouvir o trabalho de guitarra de Rundgren e os vocais de Backup. Para mim, essa música é a joia desse álbum excepcional e obscuro. Aproveite. Não, eu acho uma pequena joia mesmo esse som no Brasil. E dá para dizer assim, fora dos Estados Unidos, eles são muito mais conhecidos pelos hits deles, que são maravilhosos, né, a partir dos anos 80. Mas essa eu quis pegar uma coisa que não fosse conhecida deles, tem uma pegada muito mais rock and roll, obviamente a ver com o que o João falou aí, com o grande Todd Rundgren na produção. O que eu posso dizer um pouco deles, né? É uma dupla, começou em 1970 na Filadélfia, o John Oates e o muito amigo do Daryl Hall, então eles revezam nos vocais principais e nos backing vocals, e são conhecidos por escreverem mais de 60% das canções que eles lançam. A dupla vendeu até hoje cerca de 42 milhões de discos e é considerada a dupla de maior sucesso na história do pop mundial. Tiveram 6 canções que chegaram ao primeiro lugar na Billboard Hot 100, né, ou seja, na lista, no hit parade da Billboard, e tiveram cerca de 34 canções que chegaram nas top 100, ou seja, entre as 100 mais tocadas. E no Reino Unido, eles já ficaram 117 semanas com discos entre os top 75, ou seja, as 75 mais populares, discos mais populares. Né? Uma dupla que pode ser ouvida em trilhas como no filme que eu adoro, Bad or Dead, no Brasil era Minha Vida é um Desastre, é um filme com John Cusack, a Diane Franklin, numa telenovela brasileira muito popular chamada Bebê a Bordo, e também num filme que eu adoro com Adam Sandler chamado Afinado no Amor, que é com a Drew Barrymore também. Querido, vamos tocar então sucessão deles de 84. Eu só quero dizer aqui que se não fosse o Todd Rundgren, talvez ficasse melhor com Chimbinha na guitarra. O João dando suas cutucadas. E, gente, por favor, só para deixar claro, para a pessoa que está entrando pela primeira vez aqui, só para avisar, tá? É uma brincadeira, tá, gente? É uma brincadeira, tá? Que às vezes a gente tem que ter cuidado, né, às vezes, com as brincadeiras, já, porque às vezes a gente é interpretado ao pé da letra. Vamos lá, então, 84, por favor. Uma canção que eu adoro. Showtime. Yeah. We're so alone and so really matters to me. Ô, Marco Antônio. Maravilha de canção. Qual é a tradução mesmo do nome dessa música? Tá. Essa aí é out of touch, quer dizer basicamente sem noção, fora da casinha, quer dizer, tava, né, dizendo que a pessoa não está se mancando, assim, tá? Out of touch. Mas eu sei, na verdade, é quando a gente adentrar os anos... Essa canção, vale dizer, só que a gente é de 84, tá? Mas a gente está no bloco dos anos 70, porque a canção... principal, no caso, a que a gente tocou, que é Obscura, era uma canção de 74. Então, só para dizer que agora a gente vai adentrar nos anos Oba. 80, isso, e essa já vou dizendo com antecedência, essa canção brasileira está dizendo o seguinte, tu fez de mim trouxa, fez um trouxa, assim, né? Me tirou pra trouxa, exatamente isso. E o Beira Full of Me, é a canção que a gente vai ouvir a seguir. João, por favor, estamos nos anos 80 e essa canção não fez sucesso algum, é bem bonita, na minha Vamos opinião, lá. Acho que vai gostar. Vamos lá, queridão. Remember when you said how much you cared, how you would only give your heart to me. You said we had a trust that never shared. We built that trust on honesty. I thought that I was blessed, but I guess that I was blind. Must have practiced hard to get him right, 'cause I believed you every time. That must have been your style, to smile and tell a lie. Para mim é muito difícil julgar e falar, porque eu gosto muito de Crystal Gayle, então tudo tá. Que ela canta para mim... Cá pra nós, João. Só que eu tava pensando, quando reouvi essa música pela primeira vez em anos, querido, cá pra nós podia ser Maureen McGovern. Podia. Né? Tem uma pegada meio do... Tranquilamente. Né? Aquele clima meio do tema da canção do Tower Inferno, né? Do Inferno na Torre. Mas é maravilhosa. Essa mulher é o máximo, né? Gosto muito dela. Que bom, João, que tu curtiu, porque essa canção... daquelas, né, que justamente não fez sucesso. O nome é Yumeira Fuomi, como eu já traduzi antes, mas para ajudar o João, já que estava ficando muito sério aquele programa, então você fez um trouxa, né, você me enganou. O nome da cantora, como o João falou, Crystal Gayle, né, é Crystal como cristal, só que com Y, e o Gayle é G-A-Y-L-E. O maior hit dela mundial, dá para dizer que foi uma canção chamada Don't Make My Eyes, My Brown Eyes Blue, que é uma canção de 77, a gente vai ver um trechinho, que basicamente quer dizer, a próxima canção, no caso blue, né, não quer dizer só azul em inglês, quer dizer também melancólico, choroso, alguma coisa dessa linha. Então está basicamente dizendo que não faço meus olhos castanhos ficarem azuis, no caso, ficarem melancólicos. Que, né, tristeza. Mas essa de 77, a gente vai ver daqui a pouco o trechinho. Mas então, falar da Crystal Gayle, né, o nome dela de batismo, Brenda Gayle, só que era sem o E, o Gayle, Webb, W-E-B-B, ela nasceu em 1951, ela tinha mais 7 irmãos, foi a única parida em hospital, o resto tudo em casa, morena de olhos castanhos, longos cabelos lisos, era até apelidada quando criança de Rapunzel Morena, foi uma cantora, uma crooner country famosíssima também por ter feito aquela coisa que é tão difícil, aquele processo aquele percurso do chamado crossover, né? Ou seja, cantora country, mas que também fez sucesso em grandes capitais americanas, em geral até com públicos que normalmente não estão nem aí, ou até tem asco de country. Ela nasceu numa cidade chamada, só para dizer, a gente antes, o João não implicou com Maine, né, e tudo mais, pois Waterville, no Maine, que eu citei antes, seria Nova York, Megalópolis comparado com onde ela nasceu. Uma cidade chamada Pentsville, no Kentucky. Meu, Kentucky, não, é para ser, sem exagero mesmo, das áreas mais pobres em toda a América do Norte. Né? Eu sei que ela é irmã até de uma cantora canto chamada Loretta Lynn, o pessoal deve conhecer, foi interpretada pela Cissy Spacek, que até Cissy Spacek ganhou um Oscar, até um filme maravilhoso chamado Coal Miner's Daughter, no Brasil, era O Destino Mudou Sua Vida. E ali dá uma ideia do que era a vida deles, né? Era que lance paupérrimo mesmo, acho que não tinha nem água encanada, e eu sei que o banheiro era aquele puxadinho lá no fora da casa. O pessoal da gravadora pediu para Crystal Gayle, no caso, cujo nome era Brendan Gayle Webb, mudar de nome, né, ficar com o nome mais sonoro. Ela não queria usar o Lynn, para não ser comparado o tempo todo com a irmã. E daí, o que aconteceu? Ela viu uma placa de uma lanchonete, quando ela estava viajando pelo sul dos Estados Unidos, e tinha o nome Crystal dela. Tá, então vou adicionar o Crystal, e o Gayle dela, que era G-A-Y-L, ela colocou um E. E o que eu posso dizer dela? Fez tour com o Kenny Rogers, né, que a gente aqui na rádio Fantástico. Adora, e infelizmente faleceu, não faz muito, pelo Reino Unido todo, e também pela China. Ela se apresentou com Bob Hope, também comediante, foi a primeira pessoa a gravar uma performance musical do Grande Muro da China. Ela pode ser ouvida em filmes como um que a gente gosta também, já conversou aqui na rádio, Comboio, né, do grande Sam Peckinpah, com Chris Christopherson, Ellie McGraw, Ernest Borgnine, um filme que não fez sucesso nos Estados Unidos, mas no Brasil era campeão de reprises Tarde da Noite. Também um que eu gosto, chamado 41º DP, né, Distrito Policial Interno do Bronx, sim. Com Paul Newman, com o Ed Asner e com o grande Ken Wall. Ela pode ser ouvida na trilha sonora de um filme que eu adoro, mas que foi o filme que levou o Francis Coppola à falência, que é O Fundo do Coração, que é um filme assim bem surreal, com a Natasha Kinski, o Raul Julia, com o Frederick Forrest, com a Terry Garr. E ela é idolatrada por quem? Por um cara que a gente adora na rádio, que é o David Gates, do Brad, e por outro, que eu adoro, eu sei que tu gosta muito também, Boy George do Culture também, Club. Também, também. Né? Então, vamos tocar então Don't Make My Brown Eyes Blue, por favor, de 77, vamos lá. Don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone. I'll just all night long. Say it is a some lies, give me no reasons, give me alibis, tell me you love me and don't let me cry, say anything but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad, didn't know just what I had. But honey, now I do. And don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes blue. Don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes. Marco Antônio. Que baita canção. Fantástica. Esse cara é o máximo e essa canção fez muito sucesso. Dá para dizer, eu acho que é, quando se tem uma referência dela fora dos Estados Unidos ou do Canadá, dá para dizer que de repente seria esta a canção. Claro, João, eu sei que tu gostas de outras canções dela também, mas eu tô falando assim, não foram populares, né? Não. Entrando em rádio, outras. Não. A que a gente tocou primeiro, You Made a Fool of Me, eu acho emocionante, a canção lindíssima mesmo. Então a gente tenta, para variar, desencavar aqui coisas que, canções que a gente acha que foram injustamente desprezadas. Então, querido, então agradeço o espaço, um grande abraço, fica bem, não fica com gripe, e eu vou tentar aqui... Se cuida, hein? Eu nem espirrei hoje, quer dizer, olha, foi a sorte. Se cuida. Foi a tua, como é que eu vou dizer assim, o teu ombro moral. Não, se ajudou, cuida mesmo, toma cuidado, toma tá. Um analgésico, sim, antitérmico. Sim, não estou nem com dor de cabeça, mas só estava espirrando e, obviamente, o nariz escorrendo direto. Mas legal. Vamos sair dessa. Grande abraço, beijo, tá, gente? Beijo, tchau. Beijo, tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Brazinha no Espaço Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.